Eu vou falar o que eu sempre falo para os filhos dessa casa e para quem vem me pedir uma palavra amiga. Sabe quando você tem aquela pessoa que não quer mais falar com você? A melhor forma de você resolver tudo é dar um abraço. E se a pessoa virar e não querer dar um abraço, pelo menos a parte de você, você fez, né, filho? Sim. Com o tempo ela vai entender. Mas faça você a sua parte. Seja bondoso, caridoso com você e com as pessoas que estão ao redor de você. Não leva maldade no coração, não, porque não chega a canto nenhum. Essa é a palavra que eu tenho para dar, filho. Então já fica para quem vai ouvir na caixinha. Procure fazer a caridade, fazer o bem sem olhar quem, pois serás merecedor das coisas boas que Deus pode dar para nós. Por que é que as pessoas ficam achando que não são dignas? Oi, filho. Eu concordo com uma coisa. Isso é humildade. Mas não é chororô. Pai Joaquim, Pai Joaquim. Graças a Deus, Pai Joaquim. Ô, filho. Graças a Deus. Aqui estamos, mais um diálogo com os espíritos. Qual que é o nome do senhor? Pai Joaquim de Angola, filho. Vovô. Ô, filho. Eu vou passar para o senhor algumas colocações aqui do Pai Tomás de Aruanda. Pode falar. E a gente vai estudar elas um pouco com o senhor. Primeira coisa que ele disse, vô, foi assim: aqui é o melhor lugar para aprender e o mais difícil também. O que o senhor ensina pra gente a respeito disso, vô? Aqui é onde? Na Austrália, filho? Aqui na Terra. Aonde você está? É. Por que que ele fala? Ou por que que eu... Você está querendo saber o que eu penso? Isso, o que que o senhor pode ensinar em cima dessa ideia? Ué. Aqui é o melhor lugar, mas também não. Uhum. É bom nós vir trabalhar, filho, nós gosta, mas ao mesmo tempo tem muita coisa ruim. E nós temos que, às vezes, trabalhar 5, 6, 7 vezes mais do que trabalharia. Mas isso não é problema para nós. O ruim é que as pessoas da terra que não escuta, não dá atenção, isso é ruim. Mas a coisa boa é que nós aprendemos mais com vocês do que vocês com nós. Quando se diz é o melhor lugar para aprender, mas mais difícil, o que que dificulta tanto o aprendizado na Terra? O ser humano, filho. Esse é o que dificulta mais. Por que que o vô faz assim com os dedos? Magística, filho. Ah. Quem tem a as clarividência vê que ao estralar do dedo e a bengalada do chão sai faísca. Claro. O vô disse o seguinte: antes não tínhamos a oportunidade de prosear com os espíritos como hoje. Então o senhor acha que hoje facilitou para as pessoas adquirirem o autoconhecimento? Ele diz que não era possível. Não tanto quanto hoje. Dos espíritos vindo na Terra para conversar com nós? É. Isso não tinha mesmo, filho. Agora é mais fácil. Qualquer terreiro que você vai tem espírito baixando. Antigamente, no nosso tempo, não tinha isso. Tinha, mas não é tanto como é hoje. E de que forma a gente deve melhor aproveitar isso, essa oportunidade que não tinha no passado e hoje tem? Vocês têm a oportunidade de tirar proveito das histórias de um preto velho, de ouvir a palavra de um caboclo, ouvir a historinha das crianças, os caos dos moços, dos Exus e das Pombagiras. Mas hoje não. As pessoas não querem tirar conhecimento, filho. É o que eu vejo. Muitos querem. Então, eu falo, aproveitem, tirem conhecimento. Né? É. Claro. É só conversar e perguntar direitinho. Certo. Grande é a falta de fé. É grande a falta de fé de alguns filhos, isso é verdade. Muitos não, muitos têm fé. Mas é grande. A maioria dos filhos hoje não tem. Eu vejo muitos por aí perdendo a fé, largando tudo e não acreditando mais em Deus porque passa por um problema de pataco ou porque o pé de borracha quebra e aí já ficam. Por que que Deus não ajuda eu? Por que que Deus fez isso comigo? Eu não quero mais saber de Deus, não. Ou falar assim, os espíritos que me acompanham não me ajudam a ter pataco, a ter um trabalho, não ajuda eu com a saúde. E aí muitos filhos saem da religião, perdem a fé, ou deixam de acreditar em Deus. Isso é grande. Isso porque as pessoas acham que nós temos que ajudar, tem, filho. Mas só pode ajudar quem quer ser ajudado. Vocês pedem muito para Deus. Ai, Deus, dá um trabalho para eu. paciência. Você acha que ele vai dar paciência? Ele vai te dar a oportunidade de você ser uma pessoa paciente. Ou ele vai dar um trabalho, ou ele vai te dar a oportunidade de você arrumar um trabalho. Se você pede a karma, ele não vai dar a karma, ele vai dar o momento para você se acalmar. E é teste, filho, são as provações de Deus. E é isso que ele quer. Duas coisas impressionam os espíritos: a fé e a falta dela. Eu, da farta eu já falei, né? Não falei? Sim, senhor. Agora, filho, quando a fé... Eu não vou nem falar da fé. O assunto é a fé, mas tudo que é demais é ruim. Sim. Não é? É, sim, senhor. Então, se os... Se os moços de qualquer canto, filho, qualquer um não tiver o entendimento que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e ficar muito bitolado naquilo, perde algumas coisas também, filho. Por exemplo, você faz um trabalhinho desse, né? Sim. Mas se você não fala de outras coisas, só fala disso, você não vai dar oportunidade para as outras pessoas e você falar de outras coisas. Sim. Quem tem muita fé, às vezes atrapalha, porque perde de um lado, filho. Mas vai falar assim, ah, mas o preto velho está falando que ter muita fé é ruim. Não, eu falei isso. Falei que tudo que é demais é ruim. Você pode ter a fé, mas você não precisa ficar espalhando ao mundo, buscando. Só falar sobre disso. Senão as pessoas vão falar assim que você é chato. Como uma pessoa deve reagir quando alguém a chama de chata? Respira e perdoa. Não só quando chamam de chato, mas quando falam algo que machuca você ou que magoa você, filho. Uhum. Dá um pitinho pra ele. Claro. Pode falar, filho. Tô. Quando uma pessoa faz alguma coisa, ela deve se preocupar quando as outras vão ver e criticar? Como que é, filho? Quando uma pessoa vai fazer alguma coisa seguindo o coração, ela deve se preocupar com a crítica alheia? Ué, filho, se ela está fazendo o que é de coração, ela não deve se preocupar com o que os outros vão pensar. Certo. Porque senão ela não faz. É. E se tu está fazendo de coração, filho, você não tem que pensar que as pessoas vão criticar ou não. É igual esse trabalho que nós estamos fazendo. O cavalo não queria. Uhum. Aí eu tinha que mostrar a imagem do cavalo corporando. O que é que você falou para o menino? Que era mais importante e era mais formoso se tivesse, não foi? Foi. Eu falei, então, aparece. Aí ele não quis, mas eu falei que eu queria. É. Se fosse por ele, não faria, mas foi pedido meu. É. Ô, filho, se ele não fizesse, queria estar se preocupado com o que as pessoas vão pensar ou não. É. Se todo mundo que já apareceu nessas suas caixinhas ficasse preocupado com o que iam falar ou não, filho, não faria. É. O que importa é o que está sendo dito para apresentar conhecimento para vocês. É isso. As coisas clareiam conforme a sua prioridade. Ô, filho. Sim. É aquela velha história. Você tá... tá precisando de um trabalho, né? E aí, um trabalho pra ganhar pataco. Uhum. E aí as oportunidades vão aparecendo. Mas nem sempre. Se você der espaço para as coisas aparecer e se clarear, quando você mais precisa, acontece. Se não, filho, não é verdade. A verdade é que cada um de vocês é cada um de vocês. Cada um de nós da Austrália, cada um de nós da Austrália. E nem todo mundo tem uma verdade. Cada um conta um pouquinho. Cada um leva a verdade que quer. Eu falo. O que adianta? Você está precisando de um trabalho para levantar pataco. As oportunidades aparece na frente de vocês e vocês não abraçam, não pega aquilo com amor e carinho. Então o que adianta? Porque eu falei, nem sempre é assim, filho. Nem sempre, nem sempre. Sim. Às vezes se perde o foco preocupados com doutrina. Isso. Você está falando do quê? Quando você fala em doutrina, você fala do quê? Às vezes a pessoa está tão preocupada com o que é politicamente correto que até perde o foco dali do que de deixar acontecer. Não foi o que eu falei, filho. É. As pessoas têm essa visão de que acha que tudo tem que ser assim, assim, assim, assim. Mas por que que tem que ser assim? Quem disse? Quer dizer, quem falou que essa bengala, para ser uma bengala, tem que ser uma coisa reta? Ou precisa ter essa curva? Porque se não tiver essa curva aqui, não é uma bengala. Se fosse pensar assim, não faria as bengalas retas. Sim. É igual vocês. Se vocês pensar, se vocês pensar que essa caneca tem que ser uma caneca com esse material, só porque todo mundo diz que tem que ser com esse material, se vocês não fizerem com outro material, filho, não vai ser caneca. E por que que não pode tentar fazer uma caneca de madeira? Só porque vão falar que tu não está seguindo tal coisa. A bengala não vai deixar de ser bengala só porque tem essa curva, porque é reto. As pessoas têm que parar com isso. Um terreiro de Umbanda não pode ser um terreiro porque não segue as doutrinas de outras casas. Cada casa é uma casa, cada um é cada um. Cada um constrói a bengala que quer. Entendeu? Graças a Deus. Entendi, sim, senhor. O que importa é o coração ligado em nosso Papai do Céu. Você quer que eu ainda fale? É, amor. Você quer que eu fale o que eu penso sobre isso? Isso. Já disse tudo, filho. O que importa é o coração voltado a Deus, a Jesus Cristo. Mas peraí. Não, deixa. Mas poxa. Peraí. Aí vai entrar assim. E os moços que não acreditam em Deus? O que importa é que o... O que é, que você fala? Importa é o coração. É. Ligado. Tá, filho. O que importa? Quer dizer, a gente vai deixar de se importar com aqueles que não acreditam em Deus? Por quê? Você tá falando para eu falar o que eu quero, né, filho? É, isso. É. O senhor ensinar mais a respeito dessa colocação. Fazer um estudo com o senhor, né? As pessoas acham que... Só porque um fio não crê em Deus, nós não vai estar lá para ajudar. Quer dizer, ele... Na cabeça dele, ele não acredita. E por que que nós temos que se afastar dele? Ué, é bonito. Os filhos acreditam em Deus, não é? Sim. Não é bonito tudo? Sim. Agora, é bonito só porque um filho não acredita em Deus? Você larga ele de mão? Não, claro que não. Então, filho, é muito bom ter o coração em Deus, em Jesus Cristo. Mas nós também não podemos abandonar quem não crê neles. Nós não abandonamos ninguém. Nem os que não crê na gente, filho. A maior oração é aquela que sai do fundo de vossa alma. É isso. Que adianta fazer oração com a boca se não, e não fizer com o coração? O que sai da boca não chega até nós. Não chega até Deus. Mas quando vem do coração e da alma, filho. Ah, aí chega, filho. Que tem que fazer. A oração é com o coração, não é com a boca. Os pedidos que vocês têm que fazer, as orações, tem que vir daqui, filho. E passar e botar pra fora. Não só botar as palavras para fora. Certo. Se não for por amor, de nada vale uma entidade presente. O que que você quer que eu fale sobre isso? É. Mas já diz tudo. Deixa eu ver, muitas vezes a entidade vir para uma festa, para uma conversa, para beber e fumar, por outro propósito que não seja o amor ao próximo? Não, filho. Não. Sempre que que a entidade vem em terra. O trabalho está cravado no amor e na caridade. Essa é a verdade. E o espírito sai dos astrais para vir aqui para brincar, não. As entidades não, filho. Isso não. Quando tem um médium que, por causa do tratamento ríspido de uma entidade, se sente rebaixado, diminuído, maltratado, ele pode começar a suspeitar que ali não é um espírito de luz? Meu filho, tem que começar a pensar nos comportamentos que ele tem. Uhum. Eu já falou isso, filho, se eu não me engano. Uhum. Mas eu vou falar de novo. Você tem um filho e o filho só quer comer doce. Se você só der doce para ele, vai fazer mais, não vai? Sim. Então, às vezes ele tem que comer uma mandioca, um milho, uma alface, né? Sim. Que faz bem, né? Sim, sim. Então, e por que que nós, espírito, não tem que vir aqui? A gente tem que vir aqui, filho? Um preto velho, ou uma preta velha, um baiano, uma baiana, um caboclo, cabocla. E tem que ficar só achando tudo lindo e maravilhoso e não podemos puxar as orelhas dos filhos. Por quê? Por quê que nós não pode? Não, nós não deixa de amar, filho. Uhum. Mas, às vezes, tem que falar para ele, de uma forma mais ríspida, que não é só doce que ele tem que comer. Ele também precisa comer as verduras e os legumes. E aí é nessas horas que nós dá os puxão de orelha. E aí o filho fica com tristeza e magoado, achando que ali não tem espírito. Presta atenção nas tuas atitudes, né, filho? Presta atenção nas atitudes que você vai ver que você está agindo errado. E está deixando de trazer coisa benéfica a você. Uhum. Certo. O merecimento é uma lei. Não está falando de merecer coisa boa ou coisa ruim, é isso? Pode ser do que o senhor quiser expandir nesse assunto, fica a seu critério, Pai Joaquim. Ensinar a gente. O que o senhor tem a ensinar a gente em cima dessa colocação? Aquilo se faz, aquilo se paga? Sim. Aqui não faz o bem, o que você planta o bem, você colhe o bem, se você faz mal, você colhe o mal? Sim, senhor. A pergunta que você fez, nós não estamos falando só do bem, ou nós estamos falando do bem e do mal. É o merecimento em geral, né? Se você merece coisa boa, filho, você vai receber coisa boa. Se você merece os tropicão, você vai ganhar os tropicão. Por quê? Porque é tudo, filho. Na lei. Uma pessoa quer... quer amar... ela não vai ganhar coisa boa pro resto da vida dela. Uma hora ela vai tupicar. Então já fica para quem vai ouvir na, na caixinha. Procure fazer a caridade, fazer o bem sem olhar quem, pois serás merecedor das coisas boas que Deus pode dar para nós. A pessoa às vezes se pergunta, não sei se eu tenho esse merecimento. Por que que a pessoa acha que não é merecedora? Por que que as pessoas ficam achando que não, não são dignas? Oi, filho. Eu concordo com uma coisa. Isso é humildade. Mas não é chororô. Se você levar por humildade, é formoso. Se você levar por chororô, não. Você está entendendo, filho? Sim, senhor. Então as pessoas têm que ver. Ou elas têm que fazer para as coisas, para ser merecedor e aceitar o que é de direito. Mas quando as pessoas têm tanta humildade e falam assim que não é merecedor, é uma coisa. Agora, quando a pessoa fica de chororô, é, como que fala? De vitimismo. Isso. Claro. Aí não, né, filho? Aí não, não, né? Aí não. Pai Tomás diz assim, no fundo da sua alma você sente o que você merece. Mas é verdade. Ele não está errado. Se você for uma pessoa boa, você não merece coisa boa? Merece. Agora, você foi uma pessoa, você é uma pessoa maldosa, que só quer ganhar vantagem em cima das pessoas. Você merece o quê? Prêmio por isso? Não, né? É isso que ele fala. Cada um sabe aquilo que é de direito. Se eu só quero levar vantagem, eu sei que uma hora eu vou tomar uma porrada. É, filho. E pra quê? Que se você sabe que uma hora você vai tomar porrada, pra que fazer? Pra tomar porrada. Compreensão é resultado de um caminhar. Compreensão é o resultado de caminhar? É resultado de um caminhar. O que que você acha disso tudo? Eu acho assim, vô. Fala. Fala, filho, eu perguntei agora. Eu acho assim, que por ser resultado de um caminhar, quer dizer que não chega sem o devido investimento do tempo, na dedicação, do trabalho, da disciplina. Você acha? Sim, senhor. É igual querer compreender um oráculo. Não investir tempo nele. Aqui, ó. A compreensão é resultado de um caminhar. Mas já tá dizendo tudo. Tá certo. Eu vou dar exemplo do oráculo. Se você não for entendendo e não procurar, não correr atrás, não fazer, quer ter resultado. Entramos naquela primeira coisa que eu falei. Pedem para Deus para dar um trabalho. Acho que o trabalho cai de self. Se não caminhar e não for atrás, vai aparecer? Não. Então. Se não for atrás, não aparece. Se não for fazer as coisas, não dá. Eu preciso passar algumas coisas. Pode, filho? Porque... Claro, claro que sim. Porque as pessoas acham que tudo é fácil para quem está ao redor e nunca é fácil para você. Por que que você acha que o irmão que está ao lado de você, as coisas é muito mais fácil para ele do que para você? Em vez de pensar assim, podia fazer aos inversos. Pegar um pouquinho do que aquele irmão faz. Acorda cedo, vai trabalhar, vai batalhar, vai conseguir as coisas. Entendeu, filho? Sim. E não ficar parado e pensando que os outros estão fazendo e você não. É, filho. Você não sabe quanto que esse nego velho presencia nos terreiros da vida. Os humanos, vocês aí na terra, os carnados. Quanto que nós vê? Eu acho que pudesse parar um bocadinho. De julgar o irmão pelo que tem ou pelo que ele conseguiu, filho. E foram você também batalhar e atrás para conseguir ou chegar a tal coisa que o irmão tem, é mais bonito e formoso, não é? Isso vai chegar na mente das pessoas que vai ouvir, eu tenho certeza que vai mudar muita gente para melhor. Né? Sim, sim. Enquanto nós estamos proseando, a vela de Ogum está estralando. Por que acontece isso, Pai Joaquim? É, filho, é outras coisas que eu vou contar para você, viu? Olha, tem Tem esse toco. Ele está aceso, né? Sim. Se tu deixar ele meio que tombado, ou se aqui tivesse com vento, ele ia ficar escorrendo, não ia? Sim. Muitas pessoas às vezes olham uma vela escorrendo, chorando, aí fala assim, olha, a vela do preto velho tá chorando, tá escorrendo. Tá muito, ele tá fazendo muito trabalho, tá trabalhando demais. Olha, a minha vela do anjo da guarda, que eu acendi, escorreu. Alguém tá levando mandinga para eu. Mas não é, filho. Nem tudo nessa vida é macumba. Aquela vela está estralando porque o material dela não é boa. As velas correm porque está ventando. E a pessoa acha que é maldade, mandinga. As pessoas têm que parar com a mania que acha que tudo é feitiçaria. Você mesmo? Não é. Refaça. O maior fechador de corpo é a boca fechada. Boca fechada não entra mosca, né, filho? Se não entra mosca, não entra quiumba, não entra obsessor, não entra maldade no coração. Não precisa fazer um fechamento de corpo, basta fechar a boca. Que aí, em vez de fazer fechamento de corpo contra a bala e lâmina, contra os quiumba, irmão perdido, como vocês querem chamar, filho? Eu prefiro que falem os irmãos perdidos. Se você fala, se saem as coisas sujas da sua boca, você atrai coisa ruim. Então, se você não fala, você não precisa fazer fechamento de corpo. Porque sua boca está fechada, seu corpo também. A fé é saber que você não está só. A fé é saber que você é capaz de tal coisa. Não é nem pelo fato de você estar só, não, filho. De acreditar que nosso Senhor Jesus Cristo lhe acompanha. Está do seu lado e nós também. Se vocês não acreditarem em Deus, por que que vocês acham que vocês têm que ficar acreditando nas entidades? Se não fosse, Deus não estaria aqui. Então, a fé não é só isso. Não é. A fé é acreditar. E você também. É carregar no peito que você é capaz de tal coisa. Então, quando lhe fizerem o mal, vai rezar. Para quem fez, né? Não para pedir proteção. Vai rezar para Deus perdoar aquela pessoa que fez e você também perdoar ela. Certo. Quanto antes recomeçar, maior a chance de dar certo. Às vezes, né, filho? Mas se tá escrito pra não dar certo. A pessoa pode fazer o que fizer. E não vai. Porque tava escrito. Tá rindo, né, filho? Boa. É isso. Graças a Deus. Nem tudo tá. Nem tudo é. É da forma que vocês querem. Não diz que só caiu uma folha da árvore se Deus quiser. Depende de você. Jesus via a todos como rei e rainha, porque via o eterno em cada um. Repete, filho, que tá muito barulho. Jesus via a todos como rei e rainha, porque via o eterno em cada um. É, filho. Quem foi Jesus? É filho de Deus? Quem que ele via? Se todo mundo é filho de Deus, e Jesus é filho de Deus, o que quer ser de Jesus? Filho de peixe, peixinho, né? Não, filho, você não tá entendendo. Não tô. Jesus Cristo, quem é? O Filho de Deus. Tá. Se você, ela e ele é filho de Deus, não é que vocês falam que você é filho de Deus? Sim. Então você é o que, Jesus? Irmão. E o que você perguntou para eu? Que Jesus via em todos rei e rainha, porque via o eterno em cada um. Ele está falando dos irmãos, não está? Mas eles não têm. É, nós não temos, sim. Pois como ele também não tem, filho, nós trazíamos isso deles. Vê tratando como? Com indiferença, igual acontece. É tudo igual. Para Jesus, não. O rei, a rainha, os que ficavam fora do castelo, para ele é tudo igual. E ele tratava eles como se fosse igual. A verdade vem no pé. Nem carece correr atrás dela. Será que vem, filho? Muitas vezes nem vem no pé, vem na sua mão. Antes de chegar no teu pé, já está na tua mão. Não existe santo. Santo ninguém é. Não, filho. Ninguém é santo. Eu não sou. Ele não é, você não é, ela não é, outro não é. Eu tô vindo aqui em terra para praticar caridade. Porque por algo eu já fiz e já passei. Eu não sou santo, não, filho. Ela não é santa, ele não é santo. Ninguém eu acho que é santo. Claro que uma entidade um preto velho tem a pureza, tem a luz, que o encarnado não tem. Mas não posso dizer que eu sou santo não, filho. Não porque eu seja maldoso ou algo do tipo. Que se eu tá falando que eu sou santo, eu posso ter o conhecimento da bondade de não fazer mal a ninguém, filho, que eu não faço mesmo. Mas eu não posso me consagrar como santo. Só nosso Senhor Jesus Cristo que pode falar tal coisa. Eu não posso me auto... Como que fala? Denominar. É. Entendeu? Sim. Todos carecem do amor. Até as formigas. Até o... Os moços que faz besteira da vida, todos necessitam do amor. Nossa. Todos. E às vezes o amor está até numa palavra que você fala, num gesto, ou numa atitude que você toma, que conforte o coração do outro. Por que não? Se todo mundo pensasse assim, não existia maldade no mundo. Se todo mundo desse amor a todo mundo, não existiria maldade. Para o pai Tomás, o amor foi o maior aprendizado que Jesus nos passou. E para o senhor? Também. Que tem que ser diferente. Né, filho? Sim. O importante é manter-se sempre na boa vibração. Sempre. E se você entra nas vibrações turva, você não vai ser uma pessoa karma. Você não vai ter uma. Você não vai ser uma pessoa mais tranquila, uma pessoa alegre e feliz. Tão importante é ficar numa vibração. É, eu vejo muitos decaindo na vibração. Mas quem é nós para? Nós aconselha, né? Sim, senhor. Tem médium que acha que sem ele não existe espírito. É ego, filho. Quer dizer, ele acha que se ele não vier, o espírito não vai estar aqui? É. Desde quando os espíritos precisam do médium para estar aqui? Tem espírito que está aqui que o médium não está. Mas ele acha que sem ele não existe espírito. Ai, então ele tem que estudar um bocadinho mais e parar com essa soberba. Olha essa aqui, pai Joaquim. Fala, filho. Às vezes o que você acha que é mal é um pagamento feito. Lá se vai, uma dívida a menos. Por quê? Porque as pessoas acham que tudo que é mal É pro Rui? Ou o quê? É uma dívida a menos. Nem tudo que acontece de ruim é pro Marf. Às vezes é para mostrar que você tem capacidade de superar, dar a volta por cima e começar de novo. Tá certo. E não acha que passou uma dívida que não passou, não. Não, filho. Isso não. Só tá te mostrando que você é capaz. Você acha que Deus coloca as pedras no caminho para quê? Deus não dá cruz? Porque ele sabe que você pode carregar? Sim. Exato. As pedras no caminho também. Deus sabe que você pode tirá-la do caminho e passar. Mas não é porque você teve aconteceu algo de ruim e que tá tudo bem já. Isso é que eu tô passando porque eu já uma dívida já foi. Não. É aprendizado por si mesmo. Tudo que está falando aqui é o que eu penso, né? O que eu sim, acho. Sim, sim, senhor. Pode sim. Então ninguém é obrigado a concordar com eu. O Evangelho no Lar. Preto Velho participa? Sim, filho. Na leitura você fala. No Evangelho. Sim, quando se reúne no lar, para a leitura do Evangelho e para executar ali o Evangelho no lar. Sim, filho. Nós estamos muitas vezes do lado. Ainda mais se um dos filhos tiver a mediunidade mais aflorada, eles vão identificar que nós estamos do lado. Mas a grande maioria não está assim, filho. Antigamente nós não podia frequentar os terreiros do kardecista, né? As mesas, o centro do kardecista. Hoje nós já é permitido. Já é permitido nós estar na cozinha das casas. Nós estar na sala, cuidando. Hoje já. Pai Joaquim. Fala, filho. Por que os pretos velhos vêm arcado, trabalham e andam devagar? Porque se não vier assim, né, preto velho, né, filho? Ah. Mas na cabeça dos seis. Então nós temos que vir dessa forma. Ah, porque senão não é preto velho, né, filho? Uhum. Mas nós não precisa estar tá vindo assim. Nós não precisa. É mais pro... Você vê, se eu não tivesse parecendo essa sua caixinha aí... É. Falando igual menino, andando igual menino, iam falar o quê? Não era um preto velho. É. Mas por que que não é? Ué, as pessoas se preocupam tanto, filho, em vez de ficar prestar atenção na mensagem, fica perguntando, fica a preocupação de ver se está encurvado, se está falando igual velho. É triste, filho. Mas é. O guardião que trabalha com você. Eu já vi, filho. Em outras situações, dele passar à sua frente e falar usando você. Eu já vi. Eu tava do lado. É. Eu sabia que era o guardião que tava falando e não era você. Agora, as pessoas que vai falar, só quem tem aquela evidência. Certo. Quem não tem, filho, vai dizer assim que era o menino que tava falando. É por isso que nós vem, mas nós também temos esse trabalhinho que nós fazemos. É, filho. Pode falar. Está chegando perto dos 5 minutos finais, pai Joaquim. Pode falar. Queria pedir ao senhor, assim, uma mensagem final, para as pessoas levarem no coração. Depois agradecer ao senhor, assim, que abriu aqui a nossa estada em Itanhaém e agora também está fechando. Ai, filho, eu que agradeço de você ter vindo a essa terra aqui, de você ter poder passar um pouquinho dos seus ensinamentos aos filhos da casa, aos outros filhos das outras casas. Acompanhei você em muitos trabalhos, é. Na verdade, todos. Não era à toa que você estava com isso. É, o senhor falou para eu, quando eu, primeiro diálogo, né? Quando eu cheguei, o senhor me deu isso, falou, usa, até você falar comigo de novo. Foi. Primeiro que o senhor já sabia que o senhor ia ser o último espírito com quem eu ia falar já. Aqui na região. Claro. Já. E é segundo que isso deu meio que uma liberdade para o senhor entrar onde eu entrasse. É. Aham. Uhum. E com a minha... guarda, com a minha proteção e com quem me acompanha também, filho. Uhum. Eu gostaria de agradecer em nome de todos os espíritos que passou com você e que não tem a oportunidade que eu estou tendo de te agradecer, não. Mas eu tenho. Então eu agradeço, filho. Em meu nome, de Pai Joaquim de Angola, em nome de todos os espíritos que passaram com você, prosearam com você, cuidaram de você, os que estavam fora também, trabalhando sem estar incorporado no médium. Eu agradeço em nome deles para você. Mensagem que eu quero deixar, filho, pro final. Só antes da mensagem, vô. Eu que digo que fico muito honrado de ter falado com todos vocês. E todo agradecimento eu faço questão de repassar a equipe espiritual que nos assiste. E também aqueles que vão ouvir e se permitir que esse conhecimento se torne útil no coração deles. Que assim seja, né? Que assim seja. Agradeço. Mensagem final, vô. Eu vou falar o que eu sempre falo para os filhos dessa casa e para quem vem me pedir uma palavra amiga. Sabe quando você tem aquela pessoa que não quer mais falar com você? A melhor forma de você resolver tudo é dar um abraço. E se a pessoa virar e não querer dar um abraço, pelo menos a parte de Deus você fez, né, filho? Sim. Com o tempo ela vai entender. Mas faça você a sua parte. Seja bondoso, caridoso com você e com as pessoas que estão ao redor de você. Não leva maldade no coração, não, porque não chega a canto nenhum. Essa é a palavra que eu tenho para dar, filho. Meu filho. Que assim seja, avô. Oh, você ajudou tanta gente nessa terra, que você não faz ideia. Você trouxe tanta paz e alegria pro povo dessa terra, para os filhos dessa casa, para os filhos das outras casas. Eu vou fazer uma coisa. Vovô, eu já recebi muito em troca. Não posso receber mais, que daí é exagero. O carinho de todos vocês, olha, o senhor ter me acompanhado, tudo isso que vai ficar. E eu não fiz nada não, vô. Se não é vocês, eu também não fazia nada. Isso aqui pra eu. Meu filho, queria dar pra você a minha imagem. Que linda, pai Joaquim. Você punha onde você querer. Mas o senhor sabe que eu não posso aceitar, né, avô? Pode. Não posso. Nem que você punha num jardim. Tão lindo, vô. Aceite que é de bom grado e em nome de todos. Mas tem que ter merecimento, né, vô? Mais, filho, que tanto você fez. Que é isso? Quanto tempo você trabalhou nessa terra? Eu trabalhei os 14. Não, filho. Desde quando você chegou aqui nessa... Em Itanhaém? É. Ah, 2 semanas, vô. E quanto de hora que você trabalhou? Olha, foi assim, de diálogo, acho que foi umas 20 horas. Pra mais, né? 24. Né? Você acha que você não merece um presente? Não, vô. Mais presente que eu recebi, vou presente é falar com vocês, né? Agora a gente ganha presente demais, né? Não, cada diálogo é um presente, vô. O senhor mesmo diz ajudar uma pessoa, né? Fique, coloque nem que for no jardim. Vai ser de bom grado pra você. É, vô. Que coisa mais linda, né, vô? Uma imagem de um pai Joaquim. É que você gosta tanto de nós. Gosto mesmo. E nós gostamos de você. Eita. Que lindo. Graças a Deus. Louvado seja. Essa imagem? Tá nesse congá. Há mais de umas 7, 8 luas. É. Lua. Ano. Lua grande. É. Nossa, vó. É seu. Meu Deus. Tá igual aquela história da guia, né, vô? conta pra nós, vô. O médium me contou com o coração partido, viu, vô? É, né, filho? A guia de Asker. Como é que foi essa história, vô? Ele frequentou uma casa nessa terra. Uhum. Eu... E Xangô veio e apontou para o cavalo, apontou para a guia que estava na imagem de Ogum, uhum. E apontou para o meu menino, o cavalo, uhum. Falando que aquela imagem, aquela guia que estava na imagem, era do menino. Só que aquela guia estava na imagem de Ogum, a 15 luas grande. Meu Deus. E estava esperando meu cavalo chegar naquela casa para receber. E ficou mais algumas luas com meu cavalo, até que chegou um moço nessa casa, filho de Zé Pilintra, e que eu passei a ele a guia de aço das 7 linhas que o menino tinha recebido. E que estava na imagem de Ogum a mais de 15 luas na outra casa. É um ciclo que se fecha, é um outro que se abre. Eu tenho certeza que essa guia, que ainda está com o menino do Zé Pilintra, vai ser passada por mãos e mãos, mãos e mãos, por anos e anos e anos. Pois tem um propósito na vida. É, eu antes tinha dificuldade de aceitar presente, daí os guias disseram assim: se nada é de seu e tudo é emprestado, você é só o caminho por onde passa aquilo que precisa chegar em algum lugar. Pois é. É isso aí, filho. Vocês têm claro isso, né? Os pretos velhos, na humildade, na simplicidade, né? No desapego. Tenho, filho. É isso que nós temos que passar para os filhos dessa casa e para os outros filhos de outras casas. O desapego. Que assim seja. Muito obrigado. Eu agradeço. Excesso de generosidade com a minha pessoa, viu? Sobretudo por ter acompanhado os trabalhos que eu realizei aqui na região. E continuarei acompanhando o CEF. Aí sim. Hoje e sempre. Que assim seja, Pai Joaquim. Muito obrigado. De nada, filho. O senhor já vai embora ou vai ficar mais, vô? Não, filho, já vou. Tá certo. Deus abençoe a vossa caminhada. Muito obrigado por tudo que foi realizado e tudo que o senhor fez por mim. Em nome da espiritualidade que me acompanha. Eu que agradeço. Eu digo adeus, está chegando a hora. Preto velho se despede e já vai embora. Eu digo adeus, está chegando a hora. Preto velho se despede e já foi embora. Eu digo adeus, está chegando a hora. Preto velho se despede e já foi embora. Graças a Deus. Senhor Wagner Pita? Sim. Pai Wagner Pita, como é que o senhor está? Bem, graças a Deus. Ah, como é que é assim? Às vezes o médium volta, a gente gosta de perguntar como é que foi a incorporação, como é que o senhor se sentiu? Foi, o Pai Joaquim, quando vem, e traz o que eu... A paz, a tranquilidade. Na hora que ele vai, ele deixa mais ainda a paz e o amor dele comigo, né? O senhor é um dirigente, assim, pode-se dizer, muito tímido. A gente fez, sim, alguns diálogos na casa, o senhor preferiu não mostrar a imagem. Foi. Por que que agora, no último, o senhor decidiu que seria o caso? Graças a Deus. Pedido dele. Uhum. O pedido dele é a ordem. Pedido do Pai Joaquim. Sim. Claro que sim. E muito obrigado por trazer aqui o diálogo com os espíritos para a região, ter visto nesse trabalho que eu realizo uma coisa útil para as pessoas e para si. Eu que agradeço, Jefferson. E os filhos dessa casa que não estão todos aqui, e das outras casas que você passou e das que não deu tempo de passar, agradeço por tudo, pelos trabalhos que foram feitos. Eu sei que eu acompanhei bastante, foi bastante tempo, acho que foi umas 24 horas que a gente calculou hoje, eu e você. E ninguém trabalha tanto tempo assim em prol da caridade. Eu vi que existe gente assim como o Jefferson fazendo isso. E fiquei bastante feliz. Obrigado. Gratidão. Ainda está irradiado no preto velho, né? Ainda. Não, brincadeira. Você também tem isso de ser... Mas eu tenho, de ser generoso, de eu agradeço muito, viu? Isso é bom, porque eu ouvi de um caboclo e eu vou repassar o que as pessoas falam, a responsabilidade delas, o que eu ouço, é a responsabilidade de mim. Então, o que eu procuro fazer e falar é passar tranquilidade, carinho, amor e compreensão às pessoas. E aí quem quiser pensar ao contrário, tudo bem. Isso. Da minha parte eu estou fazendo. Eu não estou errando. Então. Quando você diz assim, para ser pai de santo, pode ter certeza que tu vai receber ingratidão. É fato? Gratidão eu não digo, eu digo que... Não, ingratidão. Ingratidão? Não digo ingratidão, mas... Eu digo assim, se você acha que você vai ser dirigente de uma casa e esperar que as pessoas te agradeçam, então não faça isso, porque... se tu estiver pensando isso, você não está fazendo a caridade. Entendi. Mas tem pessoas assim, que voltam, agradecem, encontram na rua, que eu nem sei quem é, falam, olha, eu queria agradecer e tal, tá bom. Mas tem pessoas que vêm, passam, não voltam, mas a gente também não tem importância. Que assim seja. O senhor incorpora há quanto tempo já? 7, 8 anos. 7, 8 anos. Tá certo, então. Qual que é o nome da casa? Centro Espírita Umbandista Força Divina. E qual que é a cidade? Itanhaém, São Paulo. Mais uma vez, muito obrigado. Eu é que agradeço. Que Deus abençoe o senhor, a sua casa, os filhos e a caminhada de todos. Amém, nós todos. Então já fica para quem vai ouvir na caixinha. Procure fazer a caridade, fazer o bem sem olhar quem, pois serás merecedor das coisas boas que Deus pode dar para nós. Por que é que as pessoas ficam achando que não são dignas? Oi, filho, eu concordo com uma coisa. Isso é humildade. Mas não é chororô. Eu falo que eu sempre falo para os filhos dessa casa, para quem vem me pedir uma palavra amiga. Faça você a sua parte. Seja bondoso, caridoso com você e com as pessoas que estão ao redor de você. Não leva maldade no coração não, porque não chega a canto nenhum. Essa é a palavra que eu tenho para dar, filho.